Vejo tanto desespero pelas ruas, crianças sem ter onde dormir. Ouço gritos, ouço prantos e clamores, filhos da nação em busca de pão. Vejo a ambição tomando muitos homens que roubam até do próprio irmão. Vejo vidas dominadas pelas drogas. Pai, o que fazer? Venha me dizer. E a violência aumenta, matando vida humana, quebrando corações, corações. Vamos dar as mãos, unir os nossos corações e clamar a Deus para que salve o nosso país. Vamos levantar a voz em oração, pois só Deus é a esperança pra nossa e a violência aumenta, matando vida humana, quebrando corações, corações. Vamos dar as mãos, unir os nossos corações e clamar a Deus para que salve o nosso país. Vamos levantar a voz em oração, pois só Deus é a esperança pra nossa nação. Vamos dar as mãos, unir os nossos corações e clamar a Deus para que salve o nosso país. Vamos levantar a voz em oração, pois só Deus é a esperança pra nossa nação.